2897, Omega Recife, frequência 13325 e alterna 1251. Tudo bem, chama Centro Recife, 13325 e alterna 1251. 13325, 1705 para o localizador, curva esquerda para 160, está autorizado a final do ILS. 160 autorizado ILS, 1705. Pistão no 0, vento 1 a 50 graus, 07 nós. Livre para a voa, na meia quase. Aproximação, reporta o marcador externo embaixo e travado. Repórter Azul 2, 715. João Oscar, como está? 10 graus à direita, precisão ao mar, está aqui. Quantas milhas? Aproximadamente 2.0. Está autorizado o desvio Oscar, como está? Pode desvio, vem na praia de coral. Boa coral, papá. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 07 nós. Livre pouso azul 2, 7 no 5. Pro de lenda, subindo para o nível 360, voo no 645, obrigado. Uno 705, completa final do ILS, e chama Torre Salvador 71895. 295 ou no 705, obrigado. Autorizado táxi, à direita, Índia, ponto fora da pistola 0, chama a própria torre, o exército 95, quem levar no 0, 13, azul. Autorizado táxi, à direita, Índia, ponto fora no 0, 108, 95, azul, 4206, 1003, ajuste. Delta, tá passando o Rota de Papá Controle? A sua escuta. Confirmando o seu vento aéreo, viu? Golf 677, controle. Certo, Golf 677. Tá passando o Vista Filho Delta, prossiga. Ah, vai acender agora para o 065, tá em condições visuais, cancela. Ah, é... ok, modificar o 2132, Vitor Kilo Delta, eu vou manter qual altitude? Vitor Kilo Delta. 065, copiado. Eu vou trocar o Coronel com a moto, a 8-6-2-5-9. Puxa, 6-2-5-9, contact 967, frequency 123.25, if unable 125.1, have a nice day. 3-6-2-5-5-1-6, Rio Luiz. Oi, Salvador, muito boa noite, Azul 4206.010, pronto. Cliente Azul 4206, mantenha o ponto de espera devido a tráfego na final da 1-0. Cliente aguardando o ponto de espera Azul 4206. Livro. Puxa, 5, Levitax, Ria Alfa, Juliette, pós ingressa o pátio 3 e aquilo, posição prevista 4 Romeu. Atenção sinalizador, Azul 2705. Alfa Juliette, pátio 3, 4 Romeu previsto, Azul 2. 795, correção Alfa, Kilo, Pátio 3, ingressa, atentação sinalizador, posição 4 Romeu previsto. Alfa Kilo, Pátio 3, vai ficar atento ao sinalizador Azul 2795. Para Conde, serviço radar encerrado e chame Aracaju na frequência 120.3. 203, já foi 2.7. Silvânia Frito, nível 320, e chame Recife, M3325, 2251. 325-125, Bruno, obrigado, uma boa noite. Você é o retrudo 320? Retrudo 320, sim. Bom. Controle 119.8, tem um bom voo. 19.8, boa, bom trabalho, obrigado. Boa, Cordel, boa noite, Azul 4206, Pucajão, Maracaju. Azul 4206, contato H, Cebrano 350, sai da Puca. Puca 350, 4206. Controle Salvador, Papa Romeu, Alfa, Golf e Charlie. Oficial, essa é a identificação via Mari, deixa para nível 050. 050 na Mari, ciente da Oscar, Alfa, Golf Charlie. Olha! Oba! Um abraço! Quem? Em alterno do desvio, eu vou cobrir o 06. Meia, vai acabar. Quantas milhas na nossa proa? Aproximadamente 40. O Azul 4206 solicita a caída presente. Aguarde. muito bom. Boa noite, é o Cascavel 72, ciente da Papão. 4206, autorizado Aracaju. Azul 4206. Azul 4206? É, autorizado Aracaju, Azul 4206. Vamos lá, vamos ver. Após o desvio, autorizado direto e leve. Brasília, nível 90, decolada 10, curva direita na saída Arbor, depois a posição Alefa, interceptor 08 e após conforme. Sul controle 119-8, aciona 5032. Informação agora em curso é Papá, nenhuma mudança significativa, Galeão autorizado nível 340. Decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e Irume, após Irume conforme rota do plano de voo. Controle em 1.19.8, aciona 5042 no 2 pontos. Galeão 7, autorizado Rio de Janeiro, Galeão nível 340. Falta 10 com curva direita, da El, Leda e Irume. Sobre November 857. Controle 098, transporte 5042. Campo 3197, correto, reporta pelo Branco de Deito, né? 397. Pode curtir o Delta Controle? Acho que o Delta na Salvador, é 705. Campo para o controle? Acho que o Delta veio aqui pelo Delta. Vamos ter uma relação com a prova com 4 milhas? Já, na hora de retornar. Vamos retornar descendo 055. 055, canal 103, boa noite, informação Papá, copia Natal 1110. Autorizado para Natal nível 1110. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Conde, após Conde conforme rota do plano de voo de agosto 677. Controle 1.19.8, aciona 0263 no 3 pontos. Saia 2342, correto, no Pátio Militar Livre, acionar, reporta táxi. solicita uma base pela direita para a pista 15 e da presente propõe o cancelamento. Seria a pista 17? Ah, desculpa, é 17, eu sempre erro. Vou passar para as curvas 2 e fazer a mesma e faz a base pela direita com a mesma em 118, deixa uma nota 5. Ok, vai chamar, obrigado. Claro. 2, faça cheque no canal do operações. Bom dia, simulatório. É o Papa Romeu, Alfa Golf Charlie, boa noite, senhor. Alfa Golf Charlie, boa noite. Continua a aproximação, final da pista 10. A torre está ciente que vai circular para 17. Reporte para o cancelamento do plano de instrumentos. Propõe da presente o cancelamento, já está visual, Alfa Golf Charlie. Ciente, Alfa Golf Charlie, plano de instrumentos cancelado aos 48. Inicie curva esquerda, reporte ingressando no final da pista 17, embaixo travado. Vai reportar, Golf Charlie. Após nível 260, decola da pista 17, curva esquerda após a decolagem, perfil da saída Momo, Cogibo, após direto destino em coordenação com controle 119.8, torre 118.95, aciona 5036 no transponto. Romeu Juliette, novembro, isso que correto, confirmando na Aerostat e o PLD. Gente, para acionamento do táxi, estou transfere 118.95, ajuste no 013, um bom voo. Tirando base 17, baixo travado, Alfa Golf Charlie. Alfa Golf Charlie avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 140 graus, 08 nós. Pouso, Charlie. Alfa 261, mantendo nível 210. Concessão de identificação, via Cheira da Mar e desça para nível 050. QMH 1013. 050-013, autoriza uma zona da presença. Somente Itapu Gol 9261. Itapu 9261, bravo. Romeo Alfa Golf Charlie Solo 52, confirmando, Pátio. Aerostar. Autorizado backtrack e após táxi via Papá até o hangar da Aerostar. Alfa Golf Charlie, então, boa noite. 1-2-1 no 1. Decola a partir da interseção até o prosseguir captando o modelo. Cliente, confirma o prazer. Cliente 03, táxi autorizado até o ponto de espera da hotel como número 2, atentando a aeronave à frente e reporta para o cruzamento. O Cascavel 72 autorizado o ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-0. Agilize o quanto possível, táxi. Ingresso, táxi via pista até cabeceira 1-0, vai agilizar. Hotel, chame a torre 118, decimal 95. Hotel, torre 118, boa noite. Boa noite. 781, informação papá para Vitória da... Papá confere, Vitória da Conquista, autorizado nível 160. Escola da 160 com curva direita, perfil da saída Arbor, Elefa, pós Elefa conforme rota do plano de voo. Controle 119 decimal 8, aciona 50341 nos respondos. Vitória da Conquista, autorizado nível 160, decola cabeceira 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Após conforme a nota do plano, o controle em 19980, versa 5034, é o azul 2781. Azul 2781, correto, parte 3, chama branco, chamex, né? Chamará 2781. Entra a parte parênteses, o porquê, Delta? Porta na parênteses, Delta. 02342, autorizado cruzamento, reporte na Delta, liberando a pista. Autorizado cruzamento, reportar na Delta, liberando a pista, 02342. Controle 119 decimal 8, aciona 5051 no transcolo. 6-0 autorizado, 10 e a pista, curva direita, árvore ali, a fábrica número 21, 6-9-8, 5-0 segundo, ou no 0-9-9. 0-9-9-9, correto, portão 4, chama o plano que estiver em cima. Chamará para o ponto. Salvador, muito boa noite, boa noite. Sério 2-3-4-2, prossiga da minha escuta via alfa e reporte para ingresso na Juliette. Armazém escuta, via alfa, reportada para ingresso na Juliette. Aliado pronto, Cascavel 7-3. Autorizado da colagem, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-9-9, o Cascavel 7-2. 7-3, autorizado da colagem. Autorizado ingresso Juliette, Pátio Uno e Índia, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto para decolagem, o ajuste 1-0 no 3. Juliette, Pátio Uno, Índia, ajuste 1-0 no 3, vai reportar ponto de espera pronto da 1-0, confere 2-3-4-2. Confere 5-0-5 na escuta. Apenas confirmando a intenção de ser em TGL na base naval de Aratu e prossegue a 500 pés em Salvador. Gente, autorizado então Salvador, Salvador, prossegue a 500 pés, decolagem da 17, proa norte inicialmente em coordenação com a torre 118.95. Controle 119 decimal 8, confirmando o TGL na base naval de Aratu por conta e risco, após prossegue retorno a Salvador. Aciona 0126 no transponder Força Aérea 8505. ponte 0, pronto. Alinha e mantém, cabeceira 1-0, ponte aérea 2342. Alinha e mantém, cabeceira 1-0, ponte aérea 2342. Observa o cliente, informe na rotatória. Cliente, reportará a rotatória, vem tranquilo, Delta. Colégio da 10, vento 150 graus, 089. Alinha do polo da pista 10, ponte aérea 2342. Estabilizado, SC da 10, gol 9261. Gol 9261, completa a destinação, chame Torre 1895. Torre 1895, 9261. Paulo Salvador, é uma ajuda 781, está no passo 3, posicionamento. 2261, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre. Para pista livre, 9261. Com a mesma, apenas aguardando isso, o táxi da nave da TANA, me escuta aguardando. A gente mantém posição na sua escuta, do 2741. O 08505, táxi até o ponto de Peradal, hotel, na hotel, chame a torre 118, decimal 95, só confirme o PAB. Obrigada, coitada. Autorizado, saída Argo, suba para o nível 180. Para a saída Argo, suba para o 180, Cascavel. Conjuro. Uma noite, 95. Boa noite, contato radar, suba para o nível 190, autoridade direto Conde. Vai subir para 190, voo direto Conde, ponte aérea 2342. Toma 866, cancelada 63 altitude, desça para 2000 pés, aí soma 0 no 3, livre o S, reporte estabilizado. 2000, 1.600, reporte estabilizado. 2000, voo 866. Fonte Espera Torre, 1-1-8-9-9-5, ajuste no 093, bom voo. Boa noite. 1-1-0-9-9, coordenando com a equipe de solo, após passagem da aeronave da TAN, retaguarda autorizado, espectro, não importa, tá? Pode estar autorizado, não importa, 1-0-9-9. Azul 2781 no Pax 3, autorizado, reporta ataque. Autorizado, reportará Azul 2781. Confirmando livre pouso, 150 graus, 08 mais. Livre pouso, 9261. Não contrato na final curta, 190, baixa travado, Vitor Aquilo Delta. Cliente, o Vitor Kilo Delta, autorizado, toque arremetida, pista 17, o vento 150 graus, 08 nós. Cliente, Vitor Kilo Delta. 1505 alinhar e manter a partir da táxi do hotel. Aqui mantém a partir do hotel 8, tá? Voo 9261 no solo 07, direita solo 121, décima 1. Solo 21, ONU, gol 9261. Boa noite, gol 9261, não livrou. Gol 9261, boa noite, táxi de Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette, gol 9261. Voador, boa noite, eu vou 1705, informação papá. Salvador para o táxi, o azul 2781, 67 a bordo, 3 horas e 20, alterna Salvador. Azul 2781, segue na nave da Gol 4 principal, via Pátio 1 Índia, ponte pela torre 1, ponto decimal 95, ajuste 10, 13, bom voo. Ciente, seguindo a aeronave da Gol, ponte último 3, vai chamar a torre, azul 2781. Paraguai 099, 3 horas e 17, Brasília alterna, PLB 182 para o táxi. Paraguai 099, táxi via Índia, ponte para a torre 118, decimal 95, ajuste 093, bom voo. Beleza, considera 2 horas e 7, retorne, passo back track e retorne até a cabeceira, o Vitor que o Odessa. Gente, reportará a próxima, Vitor que o Odessa. Fábio do Solo, conversa aqui, é do Fábio 8505. 8505 decolado aos 10, inicie curva à esquerda com proa norte, aguarde transferência de comunicações, 8505. Gente, a curva na proa norte, 8505, na sua escuta. Matheus Castro Vilar, da Lúcia 013. A sua escuta, 8505, com a sua visão. 05, copia? Sim, Matheus, 705. Autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita, perfil da saída da El, Leta e Irume. Pois Irume conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5053 em 3 pontos. Autorizado 360 para Galeão, conforme rota, decola da 10 com curva direita, da El, Leda e Irume. O transponder 5053 e o controle 198, o 1705. 1705, correto, portão 2, chama o campo de oito. Chamaram, obrigado. Chamaremos 8, minha amiga. 3197, decolado 12, controle 119, décima 8, que é bom, né? 19798, boa noite. Ponte Azul 2781, mantém o ponto de espera da 10. Mantém. Autorizado por Atleta. Lisbona 7340, direto Lisa. Controle, Força Aérea 2342. Atleta. Apenas o presidente deve descer 10 graus à direita para entrar na formação. Livre 15 de passar a 2342. Firmando o voo 86, abaixado e salvado, confirma ajuste. Ainda na escuta do controle, o voo 86. Ok. 1866, machado de travado, novamente. Confirma o vento. 1866, vento 140 graus, 12 nós, aguarde pista livre. Aguardando então, pista livre 1866. Juliette November Whisky, autorizado táxi, aposta na táxi do Ipapá. Ô, Vitor, pelo Delta, pode curvar a direita e ingressar na base pela direita da 17? Perna do vento pela direita da 17, aposte para gerar base da 17, Vitor, quilo Delta. Pelo Delta, obrigado. 1866, livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 12 nós. Ciente, 1866. 1099, decolador 15, controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 19, 8, ciente, portado, boa noite. Solo, boa noite, papapá, Paulo. Papapá Whisky, no meu Vitor, boa noite, informação papá, confirma o pátio que encontra-se a pista que decola? Está na área de barco, decola da 17. Tem só um instante de cópia da minha escuta guardando? Aguardando. O táxi, quando possível. Azul 2781, na linha e mantém, cabeceira 10. Linha mantém 10, 2781. O Kilo Delta tem conhecimento do aeródromo da RMA 3 milhas, sinal da 17? Afirmativo. Prossiga para a vertical da RMA, o ajuste no 0 no 3, inicie espera aguardando para aproximar para o toque e arremetida na 17, o Vitor Kilo Delta. Afirmativo, dá, prossiga para a RMA, obrigado. Meia solo 1 no meia, libera a direita, chama solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, boa noite. Papai Whisky, Romeu Vitor, copia? Autorizado Salvador para Belo Horizonte, nível 380. Decola da pista 17, curva direita após a decolagem, perfil da saída Arbor, Elefa. Intercepta plano 21, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5061 no transponder. Centro autorizado BH, nível 380, decola da 17, com curva direita na saída Arbor, Elefa. Transponder 5061. Controle 198, isso, meu Vitor. Isso, meu Vitor, correto, né? Está já com o seu produto? Está com 1-0. Ciente para acionamento, táxi, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 3, um bom voo. 295, boa noite. Fala, Salvador, voo 866, livrou na Alfa. 1866, táxi, lento de Alfa, mantém a posição de seu táxi 3 leste, aguardando para ingresso. Batimento de Alfa, guardando as bolinhas de voo 866. Yeah, I'm not going to be able to do that. Tocante, o Victor, Kilo Delta. Afirmo, continue a aproximação, aguardando a autorização de TECA emitida, Victor, Kilo Delta. Kilo Delta. Índia, ponte para a torre, 118.95, ajuste no 093, um bom voo. E a Índia no ponto para 1895, obrigado. 1866, ingresso Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, bom, 866, obrigado, boa noite. Ao cruzamento do campo, após o cruzamento será autorizado sua decolagem, só mais um minuto, o azul 2781. Sente, mantém posição 2781. Está autorizado o toque remetido no 17, 120 graus, 08 nós. Autorizado o toque remetido no 7, eu vim aqui, toque olhando. Safarão 1000, Juliette, November Whisky, decolado aos 19, chama agora o controle, 119.8, acionado 5036, tem um bom voo. Você colocou essa barra do Juliette, está vendo hoje? Romeu Juliette, November Whisky, boa noite, contato radar, deputado nível 260, saiu da moto. Não, 260. Na 3197, como centro Recife, 13325, já o termo 1251. Estamos com a mão na esquerda, portão só pé, pois eu já vi isso na bomba. Isso não é, por favor, eu faço, eu não brinco, eu faço, eu não brinco. Aos 2-1, inicie curva à direita, circuito não padrão, pela direita, reporte para gerar base, tá 1-7, Vitor Kilo Delta. Ah, tem aqui, vai curva à direita, Vitor Kilo Delta. Chegou para o 2-0, Juliano está vendo aí? O 2-0 e está autorizado direto lá em trás. Ah, muito obrigado, direto lá em trás. Autorizado o táxi, reporte na Papá para ingresso na 17. 7, reportará na Papá para ingresso 17, Whisky Romeu Vitor. Azul 97, por favor, continue ficando em detalhe. Boa noite, Gol 1705, ponto de espera pronto. Gente, o Gol 1705 após a rolagem do ATR da cabeceira 10, a Lima tem cabeceira 10. Gente, após a rolagem, a Lima tem. O Azul 2781, no livre decolagem da 10, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Chama a decolagem 2781. Gira base, o 97, o Victor Kilodel. Autorizado, gira base e reporte na final, Victor Kilodel. Chama a final. Agora o 99, como sempre, o Recife. 1288 e ao termo 1260. 1288, 1260, uma boa noite. Vai ingressar aqui na final contra o embaixacado, Victor Kilodelta. Autorizado, toque emitido não no 7, 1 no 30 graus, 07 nós, o Victor Kilodelta. Autorizado, pouso no 7, Victor Kilodelta. 2781 da Azul, decolado aos 23, controle 119, decimal 8, bom voo. 1198, 2781. Salvador, Azul 2781, boa noite. Azul 2781, boa noite, contato radar, suba para o Nível 160, autorizado por Eco Elefa. 160, direto Elefa, Azul 2781. Controle Salvador, boa noite, OTAN 3858, informação papá, mantenha 210. OTAN 3858, boa noite, autorizado chegar da Mara, desça para o Nível 060. 060, autoriza para onde está? Obrigado. Delta, do QRMT 1124. É, autorizado curvar à direita, circuito não padrão. Reporte na perna do vento pela direita da 17. O Vitor Quilo Delta. Quilo Delta, ok. Autorizado a decolagem pistão no zero, vento 130 graus, 07 nós. Delta devido a tráfego na cabeceira 17 que vai aguardar para a decolagem. Intenção de fazer o toque em medida não, galera? Ah, afirmativo, pode ser.